de longe, de muito longe, caminhando quase sem parar. Sinto meu corpo cansado, noite e dia. Diga-me, Deus, quando vou chegar? Sinto meu corpo cansado, noite e dia. Diga-me, Deus, quando vou chegar? Caminho longo, minha jornada. Como é longe esta Canaã. Caminho longo, minha jornada. Chegarei hoje ou chegarei amanhã? Este caminho é bem difícil, cheios de dardos pra mim tão cruéis. Oh, não impeças minha caminhada, ocultamente me ferindo os pés. Oh, não impeças minha caminhada, ocultamente me ferindo os pés. Caminho longo, minha jornada. Como é longe esta cana. Caminho longo, minha jornada. Chegarei hoje ou chegarei